Não vejo nada que não tenha desabado, nem mesmo entendo como estou de pé, olhando um outro num espelho pendurado, que reconheço, mas não sei quem é. Não ouço passos de ninguém entre os escombros, nem mesmo insetos revirando pó. Um vento seco me arrepia, encolho os ombros, mas na verdade estou queimando o sol. Só fumaça e brasas, e eu tiro as cinzas do meu peito nu. Daqui a pouco meus dois braços serão asas, e eu me levanto renascido e cru. E mesmo aquela velha sombra ressecada, que imita tantos quanto eu fui e sou, ficou nos cacos de um espelho aprisionada, de pés cortados não vai onde eu vou. Antes de nascer as plumas, com minhas unhas quero me arranhar, pra ter riscado na pele um mapa tosco pra poder voltar. Vou passar como um santo mudo, mirando alto, rindo, preparando o salto, deixando pra trás tudo. Salto, deixando pra trás tudo.